deixar pra lá. Talvez você já esteja aí com outro alguém, e eu aqui sem ninguém. Garçom, traz mais uísque aí que eu vou beber. Na mesa desse bar hoje eu vou sofrer. Não importa se eu chorar, mas vou tentar errar.